O Natal já tá chegando, o Natal já tá chegando, o Natal já tá chegando, o Natal já tá chegando.